Ser mulher na rua é complicado, bem difícil. Primeiro porque nem todo mundo nos respeita. Tem o machismo, né? Principalmente de motoristas, né? Que não respeitam, acham que a gente está na rua à toa e na realidade a gente está trabalhando. E as pessoas não têm consciência disso, né? Na pandemia a gente foi super importante por estar tudo fechado e as únicas pessoas que estavam circulando, correndo riscos, foram os nossos ciclistas entregadoras no caso. E hoje a gente, quando está na rua, a gente é xingado, o pessoal reclama que a gente está ali passando, tiram finas da gente, quase nos derrubam. E isso eu acho que, independente de ser mulher ou não, é geral essa falta de respeito, essa falta de sensibilidade com o nosso trabalho. Pensamos.

nem a liberdade fosse sacrificada em nome da justiça. Todo dia, alguma mão recolhe essa bandeira, jogada no barro como sapato. Vamos ouvir agora uma novela contando um pouco a história de Rosa de Luxemburgo. A produção aqui no Brasil foi por conta do MST. Nasceu em 5 de março de 1871. Foi um pouco antes ou um pouco depois? Porque, como ela mesma dizia... Meu aniversário real é outro. Como pessoa decente que sou, não tenho uma certidão de nascimento autêntica. Viajo com documentos falsos. Nasceu em Tzamosk, um pequeno povoado no leste da Polônia. É uma menina, Elias. Olha. Melhor que seja uma menina e não um menino. Os meninos se metem em confusão. O filho da vizinha já está preso. E por que está preso? Pertence a esse grupo Proletariat. Esses que andam pregando a independência da Polônia. Na época, o território da Polônia estava repartido entre Rússia, Alemanha e Áustria. As províncias orientais, incluindo Varsóvia, estavam submetidas ao Império Russo. É linda. Parece com você, olha. Tão narigunda como você. Uma menina é uma bênção para casa. Tem certeza? Lembra o que diz o Livro Santo? Uma filha é para seu pai causa secreta de insônia. Quando é jovem, porque pode crescer rápido. E quando está casada, porque pode ser odiada. Ai, você nunca está contente, Elias. Vai embora, vai, que eu vou dar de mamar a ela. O pai, Elias Luxemburgo, era um comerciante de madeiras. Sua mãe, Lina Lovenstein, passava o dia entre louças e livros. Era uma leitora incansável. Elias e Lina eram de origem judia e tiveram 5 filhos. E como a chamaremos? Não sei. Judite? Esther? Nem pense nisso. São nomes judeus. Não convém. Então, que seja um nome doce, porque essa menina será doce. Rosa. Vamos botar Rosa. As rosas também têm espinhos. Aos 5 anos, a menina Rosa contraiu uma estranha doença no quadril e teve de passar 1 ano na cama, sem poder sair de seu quarto. É preciso ver o lado bom das coisas, filha. Você precisa aproveitar esses meses de repouso. Já aproveitei, mamãe. Já sei ler. Aprendeu a ler? Meu irmão me ensinou. Deixa eu ver. O que diz aqui, Rosinha? A minhoca vive feliz. Minhoca. Que bom, filhinha. E que letra é essa? Essa é a P. Está dobradinho igual a minha perna. Por um erro de diagnóstico, a doença de Rosa foi tratada mal e ela jamais se recuperou totalmente. Mancou levemente durante toda a sua vida. Pouco depois, a família Luxemburgo se mudou para Varsóvia, a capital. Alugaram uma casa em um bairro acomodado, na rua Tzlota. Aqui ninguém vai saber de nós, a família judias, mas podemos passar despercebidos nessa grande cidade. Anos mais tarde, escrevendo uma carta da cadeia para sua amiga Luisa Kautsky, Rosa se lembraria de sua infância. Naquele tempo, eu estava convencida de que a vida, a verdadeira vida, estava em algum lugar, muito além dos telhados. Quando Rosa fez 9 anos, seus pais se atreveram a matriculá-la no Instituto Feminino de Varsóvia. Como o senhor sabe, nossas alunas são meninas russas, filhas da nobreza, filhas do exército czarista. Mas... Vendo excelente rendimento de sua filha no teste de admissão, faremos uma exceção. Minha filha Rosa é muito boa aluna e muito tranquila também. Não lhes dará nenhum problema. Espero que assim seja. Mas o czar Alexandre II havia sido assassinado. E isso provocou uma onda de violência nesse mesmo ano de 1881. Rosa foi testemunha de uma brutal repressão nos bairros de Varsóvia. O exército russo saqueou as casas, prendeu os revolucionários que conspiravam pela independência da Polônia, deportou alguns, enforcou centenas de jovens. Por que fazem isso? Por que os matam? Por serem poloneses e por serem judeus. Assim que... Toma cuidado. Dá pra perceber que você... O partido esquerdista, Proletariat, mobilizava milhares de trabalhadores em greve. Mas havia sido duramente reprimido. E seus líderes condenados à morte. Viva a Polônia Livre! Viva! Viva a Polônia Livre! Alguns de seus membros conseguiram se reagrupar em segredo. Rosa se uniu a eles. Tinha apenas 16 anos. Está louca, Rosa? Você vai se meter com esses revoltosos? Papai, é preciso mudar o mundo. Para mim, basta que o mundo não mude a mim. Mas o que você tem, filha? Pagamos seus estudos. Agora seu dever é procurar um bom marido e... É preciso mudar o mundo, mamãe. Ai, filha, isso não é possível. Tira essas bobagens da cabeça. Isso não é possível. Rosa Luxemburgo graduou-se com as melhores notas. Mas não é possível te dar a medalha de ouro que merece. E por que não, professora? Posso saber? Porque... Porque você é muito rebelde. E porque... Porque sou judia. E porque sou polonesa. Em Varsóvia, as escolas tinham normas anti-judias. A língua das escolas era o russo. As alunas tampouco podiam falar polonês entre si. E sobretudo, porque sou socialista. Rosa havia terminado o secundário, mas continuava a se reunir com os estudantes de Varsóvia. Falavam de política... De revoluções. Sua atuação chegou aos ouvidos da polícia e... Rosa, você precisa ir embora daqui. Estão seguindo seus passos. Rosa resolveu ir falar com o sacerdote católico. Senhor padre, é que eu quero me batizar. Muito bem, minha filha. Mas meus pais não deixam, porque eles são judeus. Entendo, entendo. E o que eu posso fazer por você, minha filha? Me ajude a escapar da Polônia. Rosa cruzou a fronteira em direção à Suíça, escondida em uma carroça de bois, sob um monte de feno. É preciso mudar o mundo. E é possível. Thank you. fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, caroço, caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira, mas é o morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela, está nascendo um novo líder. Sendo um novo líder no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira, no morro do pau da bandeira. Nossa Senhora, no serviço de gente com a sua novela.